O verdadeiro artista não faz música para o público, mas para a sua música. Hoje é a nossa homenagem musical ao saudoso João de Barro Braguinha. João de Barro é um assombro de talento, de poesia, de simplicidade. A mais bela rosa é linda porque é simplesmente a rosa e linda. Assim se expressava o Braguinha. Braguinha, que pôs esta poesia nesta melodia maravilhosa conhecida mundialmente do Braguinha. Aqui a gravação antológica com os músicos do Radamés em Atali. Orlando Silva canta do Braguinha Carinhoso, a música que foi cantada quando o Braguinha foi enterrado. Carmélia Alves também foi defensora das músicas do Braguinha, aqui em arranjo do Radamés. Carmélia Alves concluiu melodia, gravação antológica da Continental, Saia de Bico. Mais uma composição do Braguinha, aliás, este aqui, era São Carlense de Coração, e um dos maiores coros que o rádio e a televisão já teve. Ronaldo Golias, quem é que não se lembra aqui em São Carlos do Ronaldo Golias? E também, as pessoas sintonizavam o Canal 7 na Família Trapo. Ronaldo Golias também enalteceu o Braguinha, defendendo esta composição carnavalesca, Acrides! Mas mesmo assim, foges de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem sentir o calor dos lábios meus. A procura dos teus, vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração. Saia bonita de renda de bico, banha laranja no chão, tico-tico. Saia bonita.

ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dolida, é ser feliz infeliz. Mas nós vamos homenageando o saudoso João de Barro Braguinha. Ah, meu Deus! Começaremos o ano desfalcados de um gênio. Este gênio tinha nome, o João de Barro, o Braguinha, que fez esta música maravilhosa, aqui arranjada pelo saudoso Fonfon. O rei da voz, Chico Alves, Francisco Alves, cantando Dama das Camélias. Ainda ela, a favorita da Marinha, talvez com seu maior sucesso. E esta música foi composta pelo Braguinha, o João de Barro. Na época, Emilinha Borba não queria gravar. Mas, depois dela ver o arranjo que o Braguinha mandou fazer com Radamés em Atali, Emilinha Borba se entusiasmou e gravou. E se tornou seu maior sucesso. Do Braguinha, Emilinha Borba em Chiquita Bacana. E as flores que você me deu, guardei no cofre da recordação. Porém depois você partiu, pra muito longe não voltou. E a saudade que ficou, não quis abandonar meu coração. Minha vida se resume, oh, dama das camélias, em duas cores sem perfume, oh, dama das camélias. Chiquita bacana, lá da Martinica. Se veste como a casca de banana na mica. Chiquita bacana, lá inverno pra ela é pleno verão. Existencialista, com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita da Cana, lá da Martinica, cidade com a casca de banana na guita. Chiquita da Cana, lá da Martinica, cidade com a casca de banana na guita. Há 14 anos no ar consecutivamente, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta, novamente ela e Mirinha Borba conosco, Francisco Alves e Dalva de Oliveira e Nora Ney.